Não me calarei, mesmo que tirem o chão, em pé ainda estarei. A luta é coração que sangra, bate forte a esperança de um povo que quer o seu direito, todo respeito, e eu só lhe tenho amor. Podem me julgar além da lei, podem me prender, eu andarei. Podem inventar o que nem sei, podem me matar, eu viverei. Mesmo que tirem o chão, em pé ainda estarei. A luta é coração que sangra, bate forte a esperança de um povo que quer o seu direito, todo respeito, e eu só lhe tenho amor. Podem me julgar além da lei, podem me prender, eu andarei. Podem inventar o que nem sei, podem me matar, eu viverei. Igualdade é uma ideia que nunca se aprisiona, tem a veia aberta da gente que sonha. A liberdade é a glória, a liberdade é a glória da nossa imensa voz. É a história, eles e nós. Mesmo que me falte o ar, não me calarei. Ainda estarei.